4007 Decolos 38, chame controle em 11935, um bom dia. 1935. Web 6700, tá pronto, cópia? Sim, senhor, escuta. Galeão 340, Pesulu 14, decola no 7, curva direita, saída da EL, transição Bless. Frequência do controle 11935, seu transponder 5440, Web 6700. Mateu 340 para o Galeão, subida da EL, transição Bless. O aerovia Pesulu 14, controle ao pé 1935, o transponder 5440, Web 6700. Correto, informe, pronto para o puxo acionamento. Passará. 6700 da FN. O 6749 está pronto para cópia? Sim, Matheus, prossiga para o 49. Para Guarulhos 340, a rota pelo ISC 50. Decola da 17 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Frequência do controle 11935 e o seu transponder 5437 Web 6749. Autorizado Guarulhos no 340 com Dael, transição de Né após a Peruísca 50. Decolando da 17, curva direita, chamando controle 1935, transponder 5437. Correto, informe, pronto para puxa e acionamento 6749. Vai bem. Azul 4007 vai manter a proa por mais algumas milhas, até próximo de Dael, que tem uma formação bem na nossa proa, se fosse voar direto de Né. Desvios a critério 4007. Desvios a critério 4007. 264, bom dia, 4007. 17 às 9h30, Zulu. 9h30, Zulu, 176700. Objetivo 749, portão 612 para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi na 749. Moral táxi na 749. Autorizado, reporte táxi na 700. Decolagem 35. Se deseja decolagem 35, na 700? Afirmativo. Então, o perfil da DAEL será com curva direita após a decolagem da 35, web 6700. Afirmativo, senhor. A subida vai ser DAEL, agora com curva direita, mantendo o DAEL Blast 6700. Correto. Se autorizar, estamos prontos para pushback acionamento. No 4 já está autorizado, reporte táxi. E pushback acionamento, reporte táxi. Nove para o táxi com um câmbio de 81, 350 autonomia, acionando com 20. 81, 3 de autonomia com fins, tem táxi autorizado para o ponto de espera da cabeceira 35, reporte para ingresso naquela pista e backtrack até a cabeceira oposta. É, confirmando, está operando a 35 ou no 7? Pista no 7, o senhor pode fazer o táxi na Lima e reportar no ponto de espera da 35, eu vou te autorizar o backtrack até a cabeceira oposta, ok? Backtrack pela Lima, backtrack para 17, 17, 4, 9. Atlanta, variável com 2 nós. Eu tenho intenção também de decolar da 356749? Não, vai operar para decolar na 17. Ok, então acuse para ingresso na pista. Autorizado, reporte alinhado na cabeceira oposta, pronto para decolagem na 749. Para o táxi da 7700, 99 a bordo, 3 horas e 18, alterna com 20 para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera cabeceira 35, Webjet 6700. Táxi cabeceira 35, 6700. Confirme. A transmissão saiu muito baixa, poderia repetir? Agora melhorou. É, o vento é variável, né, para o 6700? Afirmativo, está variável. A direção dele está norte no momento, a intensidade é 2 nós. Ok, decola da 35, obrigado. Nada.